3520, do separador 10, ajuste no 018, cancelada a restrição em FAP, autorizado o sinal de ADS de sua pista no 0, reposto localizador. Para 2000 com 1018, um portal estabilizado e ADS de sua pista no 0, na frente do Sajar. Só revisão com 0, 1592, Salvador, 118, 195, boa noite. Quando 592, autorizado posto, pistão 0, vento no 30 graus, 07 horas. Isso, pois não, 0, vou no 192 para Pucacaju, eu vou dar uma cópia. Pucacaju, na sua. Estabilizado e ele é sex-ray, pistão no zero. 135, 5-0, gestão 018, continua a aproximação, o volante está livre. Guarda pista livre, está 3-5-2-0. Voa 592-964, libera a direita, prossegue Alfa Juliet, moto motriz 71. Não confio no Strandberg. Autorizado Alfa Juliet, moto motriz 71, gol no 592. Alfa Juliet no 371, no Strandberg. 120, 306-610, vento no 30 graus, 089. Autorizado, pouso, pista no 0, 103520. Sala 37, libera a direita, prossegue Alfa Juliette, posição 0271. Alfa Juliette, posição 0271. Posição 3, agora. Posição de autorização do 192. Sim, gol 192, autorizado Recife, rota, APGU 17, APGU 370, saída Puca, transição Caju, curva esquerda após a colagem, transponder 5125, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 300 Recife, APGU 97, global curva esquerda, Puca, Aracaju, 125, transponder 0843. Bom, 1192, cotidiano com a Edson, pronto, puxa o leque, seu aumento. Chama de pronto. 958, acima a notificação, essa via chegada com mais de 1 para o nível de 0050, ajuste 1018. De velocidade e altitude, mantém o perfil lateral da chegada da cima direto a 2.000 pés, ajuste 1018, chamé, CD50. Coisa na prova de impacto. 3258, autorizado final do ILS X-Ray, bicho 10, reponte localizador. Autorizado X-Ray da 1-0, resposta estabilizada, 1-0-7-2. Tower descending and turning 3,000 feet, turn 81018. LF 1172. 1172, chama Torre Salvador, 118, décima Norte 5. Torre Salvador, 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, gol 1172, final da 10. Gol 1172, registro 018, vento 130 graus 079, autorizado pouso, piscina 0. Direita livre, pouso na 10, com 0 no 8, no 172. 10, descendo mantém 2,000 feet, turn age 1018, clear da LS approach, 2,010, report 7, chegou a calar as recordas. Eu aqui, descendo 2,000 feet, turn age 1018. Vai cruzar o CPK. 1192, chama o CPK, 1126, decimal 85, alterna 125, decimal 45, boa noite. 25, alternado. 125, 45. 25, 45, obrigado. call from the sound, I frequency 118, decimal 95, would you like to? Alpha Juliet, position 11. Salvador Cordial, estou da 3520, atenta a informação ECO, autorização João Pessoa. São 3520, autorizado João Pessoa. A rota, eu fiz o voo 17, né, de voo 370. Saída, pouca transição, Caju, por esquerda, pois é quase. Transporte 5135, contra o Salvador, 20.8. pressão do volume no zero, por Cacaju, curva esquerda, 5.35, 3.208, controle, 3.5.0. Salvador, bom dia, voo 1973, informação Eco, obrigação Guarulhos. Voo 1173, autorizado Guarulhos, a rota pelo 10 Taubaté, negativo 360, saída Sanvo 1, Leda, transição Mótiva, curva direita após decolagem. Responda 5143, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 360. O pêndulo 1-0, que é o Taubaté, saída Sanvo 1, após Leda e depois Mótiva. Curva direita, transforma 1-4-3 e o controle 1-2-0, decimal 8-0, o gol 1-1-7-3. Gol 1-1-7-3, cuja meta é ativo do ano que estiver aqui na mesa. Só parar, o gol 1-1-7-3. Tão 3520, autorizado, se implantar. Identificação de fazer chegada com MED 1 para o nível de voo 050, ajuste, chama 018.